Você é considerado do Pequeno Mestre. Pequeno Mestre. De ficar sem o seu amor. E pra sempre ser o seu só. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorei. Bola segurança! Se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Minha amiga Nívia, também a Andressa com a gente. Um abraço pra você, viu, meninas? Tá junto de ti. Bola segurança! Tu sabe que é nós. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. O GG e o seu grande amor, né, GG? Estou pensando em como vou dizer. Aí, Jabá. Já bate uma coração do cobrinha. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração, no coração da gente. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com outra e menos de um mês ocupou meu lugar. Foi beijando outras bocas, foge de mim porque se eu te pegar, boa de feito maluco. E bola segurança, pegou mais um pacote, meu. Só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os botão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício. Não controlo meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar que eu pego meu carro, colo na sua casa, a gente se acaba. E é só você me chamar, é só me chamar que eu esqueço tudo, me entrego toda, a raiva acaba. É só você me chamar. Exagerado sim, sou mais você que eu. Não sobrevivo de olhar. Coração do Naldo do Bom Preço. Naldo do Bom Preço. Eu, e o que vai ser? Bora, meu patrão Piradas. O meu assunto. O táxi lotação. Minha cabeça. Sempre no apoio. Não ajuda. Loucura. Lendário DJ Dudu, eu tô sabendo. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não vi. Você queria? Eu só queria. Coração do Jefinho, papai Thomas. Você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua. A culpa é sua por ter esse sorriso. Aí eu te pergunto, minha filha. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja. Meu parceiro que... Rafael, o Naldo do Bom Preço ali na retaguarda. Entende o que eu tô passando? Quem é você que eu não conheço mais? Se apaixonou, foi, foi. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Lá vai mais uma! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Fabinho! Ela me fez vender meu gato pra morar num condomínio fechado. Fabinho! Me deu um tênis de presente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Fala pra ela, fala. Vá pro inferno com seu amor. Ei, rapaz. Deixa de ser pião, jogo e botão. Meu violão, não deixo não. Não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar já. Meu Deus do céu, não deixo não. Não deixo não. Deixa de ser vaqueiro. Se alguém quiser o seu sorriso, Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca meu. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz. Quem fez o seu sorriso acertou. Coração do DJ Miguel. Bora, Miguel! Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus. Minha amiga Selminha também, Yanokira. Minha amiga Anne, o Black, toda a galera. Meu Deus, quem fez o seu sorriso? Um grande abraço, Sino Fabinho, viu? Acertou a mão, acertou a mão. Só Deus, pra tanta perfeição. Pra machucar! Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal. Bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Coração do DJ Dudu. Esperando a saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar. Mas tá. Meu parceiro Paulinho também, bora Paulinho! Eu já tô na sétima dose, pedindo a oitava sem gelo. Meu parceiro Misael também, bora Misael! É do Lava Jato do Rilão, um abraço pra você! E a parte de você que sopra vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar. Pode demorar mais. E a parte de você que soprar vai me acompanhar. Coração do Messi. Um pouco em cada mesa que eu sentar. Parceiro Raul da produção, bora Raul. Cada boca. Despedida do cara hoje, meu irmão. Pode demorar, mas ainda deixo de te amar. E eu que já me acostumei tão bem. Olha que é. É normal, acorda todos os dias pra cuidar de você. Bora, Jefinho, meu irmão. Mas você não percebe. Só acho machucante, né, Jefinho? E vive falando mal. E mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais. A cada passo pra frente é mesmo que dá dois pra trás. Pra perto de você, pra mais perto de você. E é melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, mas e se a porta fechar e não se abre mais? É melhor aguentar seus gritos do que me afastar e nunca mais voltar. O que eu acho impossível, o quê? Mas e se a porta fechar e não se abre? Vou comer um salge. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de mim. Vou nesse o Gato Jato. Eu pensei que tava só alimentando. Bora, Gato Jato, no máximo. Uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É que na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Meu parceiro Misael do Vanguard. Fomos bons. Ele é só a primeira dama. Fala, Misael, um abraço com muito carinho, meu garoto. Toma de papai. Lá vai mais uma. Lá vai mais uma. Não vá sem mim, eu te amo. do Forró do Chitão. Um abraço pra vocês, tudo bem? Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Você! Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. E lá vai mais uma, mais uma. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Ei, meu irmão. O que a gente construiu não é preciso. Eu passei no Pirabas, o taxista do amor. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas. Eu passei no Rafinha do Chapadão também, bora Rafinha. Um abraço pra você, meu garoto. Chapadão. Decidimos um final. Ele, o Miki do Mixon. Espero que seja um final feliz. Tiro bola! Um abraço, meu garoto! Soro, mas nessa casa eu só vou levar o quê? Meu violão e o nosso cachorro. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima em si. Vai machucar, meu irmão! Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu. Coração do Gabrielzinho do Bom Preço, meu irmão! Ainda vou te esquecer. Ele, o meu parceiro. Escreve aí. Naldo do Bom Preço, ali ao lado. Naldo do Bom Preço. Régua. Chego em casa, dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando? Olha aí, Rafa 3D. É só você fazer assim que eu volto. Luiz Cambista. É só você fazer assim. Um abraço pra você, viu, Luiz? Que eu volto. Que eu volto. Ele, seu único grande amor. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me diz inteiro, até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Eu não sei, Lars! Demais para continuar. Ele que dá valor, meu. Forças pra poder falar que eu volto. É só você sorrir. Que eu volto. É só fazer. Sim. Alô, como é que você está? Perdoe. Sei que são 2 da manhã, tá tarde. Coração do Marcelinho. Decidi ligar. Sei que está namorando. Eu passei no Paulo de Curuçá também. Inauguração da casa dele sábado e o Gigi do Vanguard por lá serrando. É isso aí. E o quê? Mas se algum dia esse cara de... Parceiro Sargento Fora do Meio, o Anelis, lá no Complexo, meu parceiro Roberto do Forró do Chitão. Pode ser a cobra. Xandão da Grande, Zélia, sua primeira dama, Renata. Eita, meu irmão. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. conversei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Chegando mais especialmente meu parceiro Bola Segurança. Vou te esperar. Bola, prepare em agosto o teu setor, tamo chegando. Festando o bairro alto, quem toca? O Xodozão de Curuçá. O Vanguard! Procurei e encontrei meu amor. Coração no comando e o saldo, bicho. Minha cara metade. Thomas! Me encontrei. Te mostrei. Vanguard! Quem eu sou. Verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procura entender. Despedida do Raul da produção. É, eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonhar, viver. Minha amiga Mar Márcia também! Todo dia eu quero! A equipe Caju, carreira solo, né, Márcia? Todo dia eu chamo! Grande da Lu! Amo só você! Leandro Macedo, olho de boa! E vai valer a pena! Esse é considerado! Tu sabe que é nóis! Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro! Só você! Bora, Raimile! Espero. Bora girar! Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Esse Vanguard é o quê? Isso é bom demais. Fabinho. Quando se acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer. E Fábio F10. É bom demais. E o corpo. Aquela imagem. A imagem do prazer. Pensando em você. Teu corpo nu me fez esculpir. A imagem do prazer. Minha preta, irmã do Val Belove. Ela que dá valor no Vanguard, Bora Preta. E aí, Xiroca, prazer ver você, Chuchu. Com os meus sonhos de amor, me deito e sonho com você. Aperta. Me deito e sonho com você. Aperta mais um pouquinho e dança essa aqui, vai. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar, uma vontade louca de abraçar você. Luiz Cambista. É moral. É moral, meu irmão. Tu sabe que é nóis. De você, não dá pra explicar. Não sei te falar, só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. É na giradinha. É na giradinha. É na giradinha, giradinha. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Segura as emoções. Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Ninguém sabe amor, ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Pra você amor, quero abrir todas as portas da minha alma. Se quer. Quero amor, paixão de qualquer jeito. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. Quero você. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Isso, pega, vai no caqueado, vai só no caqueado, pro lado, pro outro, e vai só no caqueado, caqueado. Mexe, só do tempo. Fui no coração do Fábio F10. E o quê? Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer pra mim outra vez. Eu fiz uma oração pedindo ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão só. Coração do DJ Dudu. Te espera. Lembra só do DJ Alexandre Play, lá do Coruja Sound. Sem você não só me resta a dor. Mais uma, mais uma. Jeito lindo de me olhar no sol, pra machucar, me despertando sonhos, loucura e amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, louco sonhador. Olha as emoções. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer. Coração do Barão. É. Meu caso. Alô, gatinha. Vamos deixar de bobagem, vai. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quando beija a minha boca e se entregue. Bora, meu patrão Silas. Meu Deus, ela é demais. Sei que não vou mais sofrer, porque... Vamos lá, pequeno mestre. O pesadelo acabou, ela veio pra ficar. Mas segura o Ray Miller. Comigo. Aí conhece do Caqueado, ó. Dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor. O cantor Ricardo Ferraz de Gurussá. Ele é considerado, ele é. Ele é vencedor. Era Ricardo! Ricardo! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Treme tudo. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muito muita coisa de nós dois. Bora, Rafa, já tá cerrando. Eita, igual o Naldo do Bom Preço já. Naldo do Bom Preço. E não te quero. Deixa de besteira e puxa da carteira. Bora, Rafa, bora. Bem melhor. Bora, Rafa. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Olha que foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais pra lembrar. A saudade fica com trás. A parte mais linda da música, meu amor. Se liga aí, vai. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto. Bola segurança, viajando na sequência. Quero um machado pra quebrar. Linda, linda, quero acordar do sonho. Abraço pra você aqui no Fabinho. Fabinho. Fabinho. Fabinho. O céu. Cláudia Fidel! Sempre está lá e vê ele voltar. Rafael do Chapadão! Chapadão! E vê ele voltar. O tolo tem de noite como a... Tá 72 horas no ar, meu irmão. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. E o seu? O seu sentimento. DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Vamos chamar a mulher, homenagem pra você. Eu quero te amar com a banda Vênus. Só que em seu coração não mexe, meu irmão. Ouviu o Jackson tocar. Ele, o Jefinho, representando. Sem medo. Eu quero te amar e te conquistar. Só que em segredo. Ouvindo esse som tocar. Vou fazer o bicho da noite. Do corpo sem medo. Eu e você. Meu parceiro Muré, por ali, bora Muré. Sem fim. Se prepare em agosto, Vanguard chega no bairro Alto. Vanguard! Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere Ramon. Mais uma! Segura, papai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Xandão, a Renata! Existir. Só na Mônica da Aranha. Você brincou com os meus seios. Égua da música linda. Justo eu que só queria te amar. Rapaz, o Jefinho tá com o coração inchado, né, Jefinho? Sempre amar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você me perdeu. Olha, gente, Acabando a farra, a gente vai lá pra boate do Miki, viu? Vai ter o Miki Som por lá. Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D. Miki Som! A primeira aparelhagem que é ST Bate Grave. Ter você, mas vou errar.